Você é meu lanchinho, você é Step Love. Step Love, Step Love. Você é meu lanchinho, você é Step Love, neném. Companhia! Todo mundo tem que ter um Step. Nunca se sabe quando vai precisar, né? Eu tava tendo um lance fora do casamento. Rolava tão de boa, mas virou o meu tormento. Eu chegava na festa, já via se encostar. E no meu Instagram só vivia comentar. Ficava espalhando que tava me pegando. Não segurava a língua e só tava me queimando. Eu já tava sacando que ela tá tentando fazer que a fiel saiba da gente se pegando. Quer cobrar meu amor? Tá querendo carinho. Só que não percebeu que não passa de um lanchinho. Quer cobrar meu amor? Tá querendo carinho. Só que não percebeu que não passa de um lanchinho. Tá querendo atenção, tá querendo ibope. Você é meu lanchinho, você é Step Love. Tá querendo atenção, tá querendo ibope. Você é meu lanchinho, você é Step Love. Você é meu lanchinho, você é Step Love. Você é meu lanchinho, você é meu Step Love. Companhia, esse é o novo balanço. Se liga. Eu tava tendo um lance, hora do casamento. Rolava tão de boa, mas virou o meu tormento. Eu chegava na festa, já vinha se encostar. E no meu Instagram só vivia comentar. Ficava espalhando que tava me pegando. Não segurava a língua e só tava me queimando. Eu já tava sacando que ela tá tentando fazer que a fiel saiba da gente se pegando. Quer cobrar meu amor?

Quem dera se eu fosse um dia. Seria muito mais que um sonho, além da imaginação. Em uma manhã singela, perderia uma costela só pra ser o seu Adão. Coração tá doendo, no meu peito gemendo, numa louca vontade querendo te amar. Eu também tô querendo o teu doce menino, também quero te amar. Quero sentir em sua boca a fúria louca dos teus beijos. No oceano do teu corpo, quero ser o mar revolto, transbordando de desejo. Quero a loucura dos amantes, nos diamantes dos teus olhos. Eu quero ser a brisa leve, alisando a tua pele, refrescando o teu calor. Eu quero ser o teu. Você já é meu grande amor. Desde Santana, Chalicinho, companhia. Coração tá doendo, no meu peito gemendo, uma louca vontade querendo te amar. Eu também tô querendo o teu doce meu, também quero te amar. Quero sentir em sua boca a fúria louca dos teus beijos. O oceano do teu corpo, quero ser o mar revolto, transbordando de desejo. Você mesmo, seu amor por mim não é segredo, nem adianta disfarçar, isso não vai mudar. Para, sei que ainda morre de ciúmes, tá sofrendo só que não assume, insiste em se enganar. Os seus olhos entregam, mesmo sem você querer, e ainda existo e vivo dentro de você. Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar. Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar. Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu, mas você não me. Eu sei que seu amor sou eu. Para de mentir pra você mesmo, seu amor pra mim não é segredo.

vida minha, minha dona. Para de dizer que estou te enganando. Olha o seu ciúme, só tá machucando esse cara louco por você. Vida minha, minha dona, longe de você eu morro de saudade. Como posso desviar minhas vontades se minha vontade é te querer? Musa dos meus sonhos, papo de mel, sem o teu amor meu coração pode parar. Minha linda estrela, deusa do meu céu, eternamente eu quero te amar. É sério, sei que não vou suportar. Eu te amo, te amo, te amo. Nem brincando, queira me dar um adeus. É sério, eu te peço até por Deus. Eu te amo, te amo, te amo. Amor, eu te amo. Dos meus sonhos, pago de mel, sem o teu amor meu coração pode parar. Minha linda estrela, deusa do meu céu, eternamente eu quero te amar. Nem brincando, diga que vai me deixar. É sério, sei que não vou suportar. Eu te amo, te amo, te amo. Nem brincando, queira me dar um adeus. É sério, eu te peço até por Deus. Eu te amo, te amo, te amo. Diga que vai me deixar. Sei que não vou suportar. Amor, eu te amo. Amor, eu te amo. Outra vez sinto que você vai me deixar aqui só na vontade, com meu corpo delirando louca de tanta saudade. Quantas vezes eu me encontrei aqui a te esperar. Mais uma vez você joga os meus planos e esperanças porta fora, fazendo de brinquedo, me usando a qualquer hora. E nem mesmo assim essa paixão eu consigo domar. Como posso aguentar? E quando a noite chega outra vez estou sozinha, queimando de desejo, já estou perdendo a linha, te esperando. E você nem aí. E o dia amanhecendo com os meus olhos. Deixando sonhos e esperanças por tão fora. Me fazendo de brinquedo, me usando a qualquer hora. E nem mesmo assim essa paixão eu consigo tomar. Chega outra vez, estou sozinha, queimando de desejo. Já estou perdendo a linha, te esperando. E você nem aí. E o dia amanhecendo com os meus olhos vermelhos, sentindo a tua falta, abraçando o travesseiro, te esperando. E você nem aí. E quando a noite chega, thank you. fez mal amar.